Thank you. falando ao Golf FC mais. Muito bom dia, senhor. O Golf FC mais está aqui na ponte, na posição número 12 do pátio principal. Solicito autorização de reboque até a ponte 7 do pátio principal. Até a ponte 7, sim. De reporte ao término do Golf FC mais. Senhor. Gustavo Salvador, Golf X-Ray Mike, informa término de reboque na ponte 7. 17. Salvador, bom dia, Ocean Air 6251, formação Foxtrot para Guarulhos. Ocean Air 6251, Foxtrot, confere mais de quatro. Aguardando, 6251. Lá é o Leda Mótima. É o Leda Mótima. Salvador, escuta do azul Papa Papa, Papa Sangodão. Sangodão. Ocean Air 6251 no solo. siga pronto para cópia. 6251 autorizado, Guarulhos, 360, rota conforme o plano, pista 10, primeira curva à direita. Dael, Leda, Motiva. 5513, transponda, controle em 208. Gente, o Chinelo 6251, está autorizado Guarulhos, nível 360, conforme a rota plano de voo, decola 10, curva à direita da LB da Motiva, transponda 5513, 208. Posição 5, Oceania 6251, está confirmando a pista 10, então. É, afirmo, pistola 0. Só a informação, o senhor tem ciência do Notam, a pista está fechada devido a desemborrachamento e só reabre às 8h45. É porque a nossa decolagem é estimada para 0730, então possivelmente será 17. Ah, ok, então o senhor... Ah, decola da 17. Afirmativo. Ah, ok. Então, tá reautorizado. Guarulhos, nível 360. Meia alta do plano de voo, pista 1-7, primeira curva à direita, da Euleda Motiva, 5513, controle em 208. Sim, então 360, rota plano de voo, preso 1-0, decola 1-7 direita, da Euleda Motiva, transporte 5513, 208, número 2, 5. Correto, chame pronto, rota 5. Papa Papa, Papa Tango, acho que prossiga. Oi, necessito de fotografia para ingressar a aeronave. A aeronave para teste de motor de 5 horas por aproximadamente 10 minutos. Qual a sua posição no parte agora? Um segundo, por favor. Tente, mas tem escuta, por gentileza. Vou lá, mano. 625, não solicita, puxa. Atualizado, chama o táxi. Tá, semana tarde. Tango Delta, solo. Fala, Papatango, Papatango Delta. Ok, autorizado também para ela. Prossiga o nacionalismo, chame táxi. Vai se dirigir até a cabeceira. Corrija, até a taxiway Golf para o cheque de motores. Ok, tá, graças. Chamarei o táxi. Chané 6251, táxi autorizado, via pátio, Uno à esquerda, Lima, Mike, Quebec, chame na Quebec. Quebec, cruzado, parte de cima. É o Silvestre de Chimará. É. Chalé 6251, chama a torre 1895. Chalé 6251, confirme, está aqui de fechada? Negativo. O senhor agora está na taxiway Mike, vai prosseguir em frente, a próxima esquerda é Quebec. Posterior vai ingressar na pista para taxiar até a cabeceira do lançante. Ah, sim, perdão. Então, mas ela está... Isso aqui é a sinalização. Vai ingressar então na cabeceira de Quebec. Alô Salvador, bom dia. Aqui é o Avianca, Alfa Vitor, Papá, no Pátio 3. Alfa Vitor, Papá, aguarde. Boa, Vitor. Alô Salvador, Azul Papa Tango Oscar, iniciando push para a cabeceira, perdão, taxi aí, Golf. Pushback para três motores. Tente, puxe a cauda para a sua direita e chame pronto táxi para seguir até a cabeceira 28. Avianca Alfa Vitor Papá, prossiga. Vitor Papá solicita autorização de reboque do pátio 3 para o pátio principal, posição número 5. Qual a sua posição no pátio? Novamente, novamente. Sou o último aqui, último de todos aqui, sou o último. Ah, sim, estou listando agora na área. Posição, acho que é a 1.